O problema é que a temática ambiental é discutida entre planejadores do Estado e empresas de parceria público-privadas que tentam resolver os problemas da população.